aplicativo ligado, né, para ouvir a mensagem do dia do nosso Ricardo Boechat. Pessoas de todas as classes sociais, pessoas mais para a esquerda, mais para o meio, mais para a direita, que sempre acompanhavam, né, a reflexão, o comentário inicial de todas as manhãs do Ricardo Boechat, para refletir, para pensar o dia, para pensar um pouco no que estão fazendo, no que não estão fazendo, né, no que podem começar a fazer. Que fique essa lição, entre outras lições que a gente vai ainda depurar ao longo dos próximos dias, porque essa é uma expressão que vale, né, para muitos ainda a ficha não caiu ou está começando a cair agora. Que fiquem essas lições que nós vamos, muitas, aprender aos poucos. Comigo aqui a Débora Alfano, bom dia para você, Débora. Oi, Felipe, mais um dia difícil, né? Um dia de dor para todos nós, familiares, amigos, colegas de trabalho, os ouvintes que são, de certa forma, uma família também. Isso foi o que eu mais li das mensagens dos nossos ouvintes. Eu tô chorando e sofrendo, né? Escrevendo aqui os ouvintes como se tivesse perdido um familiar. Inclusive agora ali uma mensagem de um ouvinte que falou: eu tava segurando desde ontem com um nó na garganta, mas hoje de manhã quando escutei um áudio que vocês colocaram do Boechat, não aguentei e acabei chorando bastante. Então é um dia de muita compreensão dos nossos ouvintes. É claro, a equipe extremamente abalada, todo mundo muito chocado com o que aconteceu de uma forma tão inesperada, mas seguimos juntos, né? Outras mensagens que chegam, você falava da mudança da rotina, né? Muita gente fazendo os horários de acordo com o horário do Boechat. Ah, eu só saio para comprar pão depois de ouvir o comentário dele. Se questionando, e agora? E agora, como é que vai ser? A gente continua por aqui trazendo mais informações desse dia seguinte. Parece que ainda é mais triste, né? À medida que a ficha vai caindo, para falar sobre Ricardo Boechat. Mas à medida que a ficha vai caindo, a gente vai lembrando das coisas que ele falava e vai absorvendo um pouco de força para tocar o dia, para tocar o resto da vida, né? A gente tem informação de São Paulo, né, do Museu da Imagem e do Som, onde está a Elaine Freires. Oi, Freires. Bueno, a gente acompanha aqui o velório do nosso âncora Ricardo Boechat, que começou ainda por volta das 11h30 da noite. Uma grande comoção aqui com autoridades chegando a todo momento, familiares, amigos. Há pouco, quem passou por aqui foi o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, ele que veio representando o presidente Jair Bolsonaro, que permanece internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Ele chegou há pouco, comentou da relação que o Ricardo Boechat tinha com o presidente Jair Bolsonaro. Eles que eram amigos há mais de 30 anos. O Bolsonaro até chegou a dizer ontem no programa do Datena, né, que o apelido Jacaré foi dado justamente pelo Boechat. O Bolsonaro disse até que se inspirou no animal para brincar com o jornalista uma vez, né, com o Boechat, e disse que gostava de falar e vivia de boca aberta no bom sentido, né? A revelação até foi feita ontem de uma forma bem humorada na televisão, né, para os telespectadores, para todo o grupo Bandeirantes de Comunicação. E o general Augusto Heleno se solidarizou aqui com todo o grupo Bandeirantes há pouco e falou aí, portanto, do legado de Ricardo Boechat para toda a imprensa brasileira no dia de hoje. É uma perda irreparável, né? O nosso Boechat era uma referência para o jornalismo brasileiro, um homem corajoso, independente, muito inteligente, muito articulado, e vai ser realmente uma perda, uma falta que nós vamos sentir diariamente da palavra dele. Outras autoridades, ex-ministros, familiares, fãs ocupam neste momento, praticamente já tomam todo o auditório aqui do Museu da Imagem e do Som, aqui na zona sul da capital paulista, região dos Jardins, área nobre da capital paulista. Quem passou há pouco por aqui também foi o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, que veio dar o seu último adeus a um dos maiores jornalistas desse país. Boechat, uma grande referência, não apenas para o jornalismo, mas para todos nós. É uma perda para o jornalismo, é uma perda para a democracia, porque é o jornalismo livre, isento, que garante a democracia no país. Sempre que ele falava, todo mundo parava para prestar atenção, botava o dedo na ferida, apontava os problemas a serem corrigidos, ajudava o país a ser passado limpo. E a gente vem aqui prestar as nossas homenagens, dizer que vamos buscar um espaço para homenagear ele na cidade de São Paulo, para que ele seja sempre eternizado e a gente possa mostrar o exemplo que ele era para as futuras gerações. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, também esteve aqui ainda durante a madrugada, veio dar o seu abraço à família. E o que a gente acompanha aqui são dezenas de autoridades que chegam a todo momento. O Grupo Bandeirantes de Comunicação em peso aqui. Há pouco a gente conversou com o presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad, o Johnny. Ele que trouxe justamente esse lado, né, que as autoridades falavam, esse lado polêmico, emblemático do Boixá, sempre muito lembrado. E o bom humor, né? Há pouco a gente trouxe o relato aqui do Milton Neves, que falava justamente desse sorriso do Boixá, uma pessoa tão polêmica e que sempre trazia o seu sorriso e o bom humor quando apresentava a notícia também. O corpo do Boixá é velado desde as 11h30 da noite e vai ficar aberto aqui. O velório é aberto neste momento até as 2 horas da tarde. A gente, na área interna aqui do museu, Felipe, e a gente acompanha já até uma fila, né, que vai se formando de pessoas que entram, dão seu abraço para os familiares, para a Verusca, para a Dona Mercedes, pessoas que continuam aqui, toda a nossa equipe também, a família Band News FM também presente neste momento aqui no velório. A cerimônia aqui, o velório termina às 2 horas da tarde, depois um pedido que vai ser respeitado, né? O Boixá sempre disse que queria ser cremado, então, portanto, ele vai ser cremado em bem perto daqui, em Tapsirica da Serra, numa cerimônia fechada, às 4 horas da tarde. E aí depois o futuro aí das cinzas, isso tudo está sendo discutido entre os familiares e os amigos neste momento também. Bueno. Elaine Freires falando da região dos Jardins, né? Na zona sul de São Paulo, onde está o Museu da Imagem e do Som. Responsável pelas gargalhadas tradicionais de todas as manhãs, ontem emocionado, José Simão falou sobre a química que tinha com Ricardo Boixá. 8, 10 anos, todo dia de manhã falando. Eu e o Boixá foi uma empatia instantânea, entendeu? O Boixá era carioca da gema. Ele tinha aquele humor escrachado que eu gosto. Então foi uma empatia instantânea e a gente criou uma dupla que eu acho que jamais será retomada. A jornalista Miriam Leitão também comentou a perda do Ricardo Boixá. O silêncio do Boixá vai ser grande demais. E a gente tem que pensar nesse silêncio. Ninguém é ele, ninguém tem a capacidade, que tem a soma das qualidades que ele tinha. Então a gente vai ter que, de alguma forma, suprir. Para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos leitores, para os nossos internautas, para quem gosta do trabalho de jornalista, mesmo quando não concorda, né? E era isso que ele ressaltava. Vamos lá, minha gente, toca o barco. É isso que ele diria, então vamos lá. Tem manchete do noticiário chegando agora do Rio de Janeiro sobre a vistoria no CT do Flamengo. Detalhes ao vivo com Cristiano Pinho. Órgãos fiscalizadores, a Prefeitura do Rio, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil fazem uma vistoria no Ninho do Urubu que pode culminar na interdição parcial ou total do centro de treinamento do Flamengo. A ida ao CT foi definida em reunião realizada ontem para tratar de medidas relacionadas ao incêndio que deixou 10 mortos e 3 feridos no alojamento das categorias de base na sexta-feira passada. Ontem, o local onde ficam alojados os jogadores do Bangu, em uma estrutura da aeronáutica, também pegou fogo. Um atleta segue internado em observação por ter inalado muita fumaça, enquanto o outro já recebeu alta. Além deles, outros 5 jogadores e um membro da comissão técnica do clube também receberam atendimento médico. Luto também no futebol internacional. Fala Juliana Yamaoka. Um dos maiores goleiros da história do futebol, Gordon Banks, morre aos 81 anos de idade. O arqueiro inglês foi campeão da Copa do Mundo de 1966. A FIFA lamentou a morte do goleiro e relembrou um grande momento na carreira, que foi a defesa da cabeçada de Pelé na Copa do Mundo de 1970. A causa da morte não foi divulgada, mas Banks lutava contra um tumor no rim desde 2015. A notícia foi confirmada pelo Stoke City, uma das equipes que Gordon Banks defendeu. Band News, tempo. Oferecimento e Makeup Hair. Não se deixe enganar com qualquer promessa. Contra queda de cabelo e Makeup Hair. Nesta terça-feira, grandes áreas de instabilidade vão atuar no país, provocando pancadas fortes de chuva. Na região sul, o avanço de uma frente fria pelo litoral provoca chuva forte e volumosa em Santa Catarina e no estado do Paraná. E além disso, a temperatura hoje vai ficar mais baixa. No estado do Rio Grande do Sul, apesar de toda a nebulosidade, hoje não há expectativa de chuva forte. O avanço da frente fria pelo litoral de São Paulo também aumenta as condições de chuva. Todo o estado está em alerta para temporais e a chuva deve ser volumosa até o fim do dia. Entre a tarde à noite, a chuva também se intensifica no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Brasília. Toda a região centro-oeste, o norte do país e a costa norte do Nordeste estão sujeitas a pancadas fortes de chuva hoje. Não chove apenas no Espírito Santo, no norte de Minas, na Bahia, incluindo Salvador. João Pessoa e Fortaleza, apesar do sol, podem ter chuva forte hoje. Paula Soares, da Climatempo. Horas, 17 minutos pelo horário brasileiro de verão. Vamos até Brasília, tem destaque chegando com a repórter Isabel Mega. Débora, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que as investigações sobre as causas do acidente com o helicóptero que conduzia o nosso Ricardo Boechat estão sendo conduzidas pelo 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA-4. É um órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Comando da Aeronáutica. A empresa RQ Serviços Aéreos, proprietária da aeronave, possui autorização para prestar serviços aéreos especializados, que inclui aerofotografia, aeroreportagem e aerocinematografia. A ANAC abriu um procedimento administrativo para apurar o tipo de transporte que estava sendo realizado no momento do acidente. Segundo a ANAC, a aeronave estava em situação regular, com um certificado de aeronavegabilidade válido até maio de 2023 e a inspeção anual de manutenção em dia até maio de 2019. O helicóptero de matrícula PT-HPG da fabricante Bell Helicopter. O modelo era um monomotor com capacidade máxima de 4 passageiros mais a tripulação. Em 2011, a empresa RQ Serviços Aéreos foi multada pela ANAC por veicular propaganda, oferecendo serviço de voos panorâmicos em aeronave. O serviço só pode ser executado por empresas e aeronaves certificadas na modalidade táxi aéreo. A multa na época foi de R$8.000. Em nota, a ANAC se solidarizou com os familiares das vítimas do acidente e afirmou que colabora com as investigações que estão em curso. Dia triste para o país, dia triste também aqui para a capital federal, neste momento com 23 graus. 11 horas 19 minutos, horário de verão, noticiário da sua cidade. Horas 31 minutos. Bom dia, bom dia. Eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM. Nós vamos ficar juntos até 9 qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga que está nas praças que compõem a rede Band News FM. Bom dia para Curitiba, bom dia para Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Bom dia, Maringá, bom dia. Me ajuda aí, Barão, me ajuda aí, Carla Bigato, me ajuda aí, Felipe Bueno. Eu tô sem a cola hoje, vamos lá. Eita, Fortaleza, João Pessoa. Peraí, não confunde, assim é confusão. Peraí. Vamos lá, então é Curitiba, de baixo para cima. Olha, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Maringá, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus. Tá faltando o quê, meu Deus do céu? Tá faltando o quê? Salvador. Vocês são ruins nisso. Salvador. Salvador. Uhum. E Vitória, porque eu deixei pro final, me atrapalhei aqui, porque eu saí do mapa pra deixar Vitória pro final, porque hoje estou em Vitória, minha querida capital capixaba, me empapucei de muqueca aqui nesse fim de semana com a minha doceruzca, as crianças. Tô aqui na companhia dos companheiros aqui, o Antônio Carlos Leite, o Cacá Leite. Ninguém chama de Antônio Carlos Leite, nem a família. Cacá, bom dia para você, Cacá, uma alegria. A Letícia Cardoso, o Leandro Nossa. Mandar um beijo também pro Luiz Megali, pra Joana Treptow, pro Mauro Soares, na bancada do Café com o Jornal. Bom dia para vocês, bom dia pro Chico Garcia, comentarista nosso de esportes e futebol, que está na bancada hoje do Café com o Jornal, como convidado especial, e para Patrícia Rocha, no Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes ou Band News TV e você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em Vitória, capital do Espírito Santo. Bom, minha gente, agora toca o barco aí. Vamos tocar o barco. Difícil, mas vamos. Poxa, eu, Cacá, e o Leandro aqui no estúdio. Vamos lá, a gente só vai... Só para se localizarem, Cacá. Uhum. Essa foi a última vinda do Boixá aqui no estúdio. Comigo, você e o Leandro, que também está aqui. Foi em julho, não é isso? 16 de julho. 16 de julho. Última vez que ele veio para apresentar o programa daqui. Ele veio outras vezes depois, a passeio, a lazer, mas essa foi a última vez. 16 de julho, curiosamente, muito próximo do aniversário dele. Ele não gostava muito de fazer aniversário. Também não gosto muito, não. Mas ele fazia aniversário no dia 13 de julho, um dia depois de mim. Eu faço no dia 12, ele faz no dia 13. Vai ser complicado, muito complicado essa passagem pra gente. Hoje, naturalmente, as pessoas lamentando ainda muito a dor pelo que ocorreu, falando, olha, o que vai acontecer? Como é que vai substituir e tal, algo que a gente obviamente não está pensando nesse momento. Mas o problema não é exatamente só da Band, não. A gente, óbvio, tem um problema aqui que vai ser tratado no seu devido tempo. Quem é que vai se encarregar de ser o âncora aqui da rádio? Mas esse é um problema do país. Nós perdemos, o país perdeu um grande jornalista. A gente ainda vai falar muito sobre isso assim que a gente tiver oportunidade. A gente está indo para a rede agora novamente. Sabe qual moeda eles usam no México? O Daikoval tem. E na África do Sul? O Daikoval tem. E na Nova Zelândia? O Daikoval tem também. No Daikoval, além do dólar e euro, você encontra o dinheiro do mundo todo. E ainda recebe por delivery com segurança. Acesse câmbiodaikoval.com.br. Daikoval Câmbio. Mais de 20 moedas com as melhores cotações. Daikoval. O banco mais procurado por quem entende de banco. Se a sua praia é economizar, não perca as ofertas de verão do Atacadão. O Atacadão é o maior atacadista do Brasil, por isso consegue as melhores parcerias e os menores preços para você. Aproveite as ofertas imperdíveis de refrigerantes, cervejas, sucos, sorvetes, carnes e muito mais. Para sua casa ou seu comércio, o Atacadão é o seu parceirão. Curta o verão do Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Beba com moderação. Você se esforçou para se preparar para o Enem. Agora, você não pode perder a chance de usar a sua nota e decidir o seu futuro. As inscrições para o FIES, para você conquistar um financiamento para o seu curso em uma universidade particular, vão de 7 a 14 de fevereiro. Fique atento aos prazos. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. São 11 horas e 25 minutos pelo horário brasileiro de verão. O velório de Ricardo Boixá continua sendo realizado no MIS, Museu da Imagem e do Som, que fica nos Jardins, na Zona Sul de São Paulo. Fãs e amigos podem se despedir até as 2 horas da tarde. Depois, o corpo será cremado às 4 horas da tarde em uma cerimônia fechada. O Ricardo Boixá era um dos jornalistas mais admirados do país. Uma vez falou na programação da Band News FM sobre o caminho de quem escolhe essa difícil profissão. Essa é uma profissão em que se evolui muito lentamente, muito lentamente. É preciso toda uma vida, ou muitos anos de vida nessa profissão para você galgar determinadas posições dentro da hierarquia de uma redação. É uma profissão que tem muitos acidentes e tal e que, repito, demora a te dar os confortos normais que uma carreira mais planejável costuma oferecer no mesmo tempo. Vamos lá, minha gente, toca o barco. É isso que ele diria, né? E a gente vai insistir nesse ponto, entre outros ensinamentos do Ricardinho. As informações agora de Belo Horizonte sobre as barragens em situação de risco em Minas Gerais. Fala Ana Luísa Bongiovanni. Pelo menos 9 barragens da mineradora Vale estariam na zona de atenção desde outubro do ano passado. Na lista estavam a mina Córrego do Feijão, que se rompeu no dia 25 de janeiro em Brumadinho, e a barragem 6, da mesma região. Os documentos fazem parte da ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Minas após a tragédia em Brumadinho. As outras estruturas apontadas nas investigações estão em Nova Lima, Ouro Preto e São Gonçalo do Rio Abaixo. Nesses locais, a mineradora foi proibida pela Justiça de lançar novos rejeitos. Segundo a promotoria, todas as estruturas objetos da ação estão próximas a núcleos urbanos. Tem manchete agora de Brasília, João Pedro Melo. O ministro Luiz Fux suspendeu 2 das ações penais em que o presidente Jair Bolsonaro é réu na corte. Segundo o STF, a suspensão ocorre da mesma maneira que ocorreu com o ex-presidente Michel Temer e vale até o fim do mandato atual de Bolsonaro. As investigações foram abertas a partir de uma entrevista em que Bolsonaro disse que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada. O motivo da decisão é baseado na própria Constituição, que estabelece que o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das funções. No procedimento, Fux também suspendeu alguns dos prazos, destacando que enquanto Bolsonaro for presidente, o tempo que passar não será contado para a prescrição do processo. Tem a manchete agora do futebol internacional com o Matheus Luque. Ainda sem Neymar, o Paris Saint-Germain vai até a Inglaterra enfrentar o Manchester United pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. O brasileiro lesionou o pé direito e ficará de fora dessa fase da competição. Além dele, o uruguaio Cavani, também lesionado, não joga a partida de hoje. O Manchester United vem de uma impressionante sequência de 11 jogos sem derrota. Também hoje a Roma recebe o Porto. As 2 partidas começam às 6 da tarde pelo horário de Brasília. E a gente vai conversando com pessoas próximas a Boixá, trazendo um pouquinho sobre ele. Ontem, ao longo de todo o dia, conversamos com colegas de trabalho, com amigos próximos. Um deles, a jornalista e colunista do jornal O Globo, Miriam Leitão. Ela disse que as opiniões espontâneas e sinceras de Ricardo Boixá marcaram para sempre o jornalismo brasileiro. Conversou comigo, Débora Alfano, com André Coutinho e também com Fábio Panunzio. Essa Miriam Leitão, jornalista, colunista do Globo. A gente falava até mais cedo, Miriam, sobre esse bom relacionamento com colegas de outros veículos, de outras emissoras também. E você trabalhou diretamente, tem uma amizade pessoal também bem próxima com o Boixá, né, Miriam? É, que minha primeira palavra seja de apoio a vocês que estão diretamente atingidos. Sou parte também dessa grande onda de jornalistas hoje e de ouvintes e de telespectadores e de internautas que estão chorando, mesmo aqueles que não conheciam, estão chorando nesse momento a perda repentina e inesperada do Ricardo Boixá. É, realmente éramos muito amigos, a gente se conheceu em 85, quando eu vim para o Rio de Janeiro, e ele foi um dos primeiros amigos que eu fiz, e foi um amigo, sim, radical. Eu estava ouvindo vocês falando do Twingo, tinha até coisas como, por exemplo, ele me oferecia carona para sair do Jornal do Brasil, e ele tinha um carro naquela época que não abria a porta, tinha que entrar pelo bagageiro. Mas eu aceitava essa carona, porque a gente ia sempre se divertindo no meio do caminho. Mas o Boixá, ele é, e eu quero repetir as palavras do Fábio, ele era realmente insubstituível, porque ele era único. A soma das qualidades, das características profissionais dele eram únicas, né? A sinceridade, eu escrevi um texto no Globo que eu chamei ele de radical do equilíbrio, porque ele era capaz de criticar qualquer tendência política ou qualquer lado de uma briga pública que houvesse no país. Mas, ao mesmo tempo, portanto, ele era equilibrado, ele não fazia uma escolha ideológica ou nenhum tipo de escolha. Ele criticava quem precisasse ser criticado em qualquer área. Mas, ao mesmo tempo, ele criticava, às vezes, com palavras bem fortes. Ele não era uma pessoa de meias palavras. E isso é a qualidade, a sinceridade com que ele tratava. O que ele dizia para qualquer amigo que estivesse do lado dele, ele dizia também no rádio, ele também dizia na televisão. Então, essa sinceridade é uma das características, mas ele tinha várias outras, né? A característica, por exemplo, de inovação. Qualquer veículo que ele foi, ele inovou. Ele deixa sua marca em qualquer, seja no rádio, na televisão, no jornal, na internet. Ele deixa sua marca. Ele ensina para jornalistas de várias faixas etárias como se comportar, inclusive nesse mundo em transformação. Mas tudo isso é o cérebro que está falando com vocês. Mas o coração está machucado. O coração hoje está doendo demais, como o de vocês. Porque perder o Boechat é perder aquele amigo que eu sabia que se eu precisasse dele, ele estaria ali. Eu sei porque ele esteve do meu lado quando eu precisei. Não é assim aquela promessa de estar do seu lado, ele esteve. Ele esteve do meu lado quando eu precisei. Por exemplo, numa demissão, fui demitida em 91 e fiquei desempregada num período assim, meio limbo da vida profissional. E foi ele que foi lá e falou, não, você é ótimo, eu vou conseguir emprego para você. E saiu procurando emprego para mim. E foi quando eu fui para o jornal O Globo. Depois permaneci nas organizações Globo. Eu convivi com ele no Jornal do Brasil, no Globo, no Bom Dia Brasil, sempre com esse bom humor que está sendo ressaltado por todo mundo e esse senso de justiça, né? E em outros momentos, inclusive a nossa última conversa, foi uma conversa que ele ligou para me dar força, assim, no momento de essas críticas de internet, quando fica muito, muito alta, né? Ele me ligou para falar coisas assim, lindas. Então, ele era essa pessoa. Eu, às vezes, estava ouvindo a Band e, de repente, ele parecia me elogiando. E muitas vezes eu estava no táxi e aí eu ficava toda orgulhosa e falava assim pro taxista, ele é meu amigo, nós somos amigos de verdade. Então, é essa pessoa que a gente está perdendo hoje. A gente está perdendo um grande amigo, um grande profissional. O Brasil está perdendo um grande jornalista. E nós ficamos assim, meio sem rumo com ele, pensando como é que vai ser, né? Sem ouvir o Boechat. Sem dúvidas. Miriam Leitão, jornalista, você falou essa coisa extremamente essencial e importante, porque acima de tudo, nós somos jornalistas, mas nós somos seres humanos e às vezes os leitores, os ouvintes, os telespectadores acabam se esquecendo disso, falam, mas você é gente como a gente. E essas palavras de apoio do Boechat são fundamentais, né? Você falava também da sinceridade dele, coragem, porque nem sempre você vai agradar a todo mundo. Então, em relação à relação com as fontes, à relação com o que você diz sobre determinada categoria, alguma crítica, não é todo mundo que recebe muito bem. E ele não se importava com isso, né? Falava, quer tacar processo? Pode tacar processo, não se importa com o que os outros vão dizer. Sempre focado aí nesse lado da importância do jornalismo, de atender maior número de pessoas, né, Miriam? E você acompanhava isso de pertinho. Recentemente, vocês tinham contato também? Recentemente foi até no dia do debate da Band e com os presidenciáveis, e ele me ligou. Eu falei, como é que ele está com tempo hoje? Ele vai comandar o debate. E ele me ligou porque eu estava no meio de recebendo muitas críticas aí, essas coisas que acontecem na internet, de repente a onda, né? Na época da eleição ficou demais para algumas pessoas. E ele me ligou para me dar força, para me dizer, não, vai isso, passa, você é maior que isso, você vai passar e tal. Coisas desse tipo, e analisando concretamente, olha, estão te criticando por isso, mas não faz sentido, por isso. Então ele perdeu o tempo, digamos assim, de um dia muito cheio de trabalho para ele, para espontaneamente me ligar e levantar a minha autoestima. Então, ele era esse amigo com o qual você podia contar quando tudo estava difícil. É a hora que aparecia o Boechat. Então, portanto, um amigo valioso, que vai me fazer muita falta. E você estava falando dessa dupla, a gente é jornalista, a gente é ser humano e tal, né? Então, hoje, nós estamos assim, né? A gente chora e depois fala. Por quê? A gente tem que dar ao público, ele é uma pessoa pública, a dimensão da pessoa que nós perdemos. Nós no sentido amplo, nós do Brasil. E, então, a gente precisa passar por cima da própria dor para poder falar dele. Quando a sua produção me ligou, a produtora chorava e eu também. E nós nos demos força uma à outra quando marcamos essa conversa que a gente está tendo agora. Miriam, é o Fábio Panunzio. Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bem. Bem, não estamos, né? Agora, deixa só te falar, eu acho que também aqui cabe um minutinho de reflexão ainda no assim, do agudo dessa dor. Porque é o seguinte, os jornalistas têm sido confundidos no cumprimento da sua função, muitas vezes com militantes a serviço de um partido, com alguém que só sabe defender uma causa, essa coisa toda. E a gente pode aqui, nós estamos aqui ao lado do Boechat, e eu conheço o seu trabalho do jornal, da CBN, enfim, em todos os lugares que você se expressa, e você é uma pessoa de opinião forte também, né? Você talvez não tenha aquela verve do Boechat que enfrentava tudo na base da porrada. Não, né? Tem mesmo, não. Não, mas isso também é um dom dele, entendeu? Como a gente falou, ele era único. Mas agora, eu queria que você falasse um pouco, aproveitando que você passou por essa experiência tão ruim, tão recentemente, com relação a esse bullying que fazem contra jornalistas, o que representa a perda de um jornalista que era tão querido num momento de tanta fragilidade, digamos assim, conceitual como as que nós temos vivido, hein? Eu acho que assim, até de uma forma mais do que a crítica ao jornalista, que também é livre, da mesma forma que nós somos livres para criticar, é que o assédio às vezes fica demais, assim, assédio às vezes parece que quer calar a voz. Mas o que eu acho mais importante é que essa voz contundente, mas muito equilibrada do Boechat, nesse momento em que o Brasil está tão polarizado, é isso que vai fazer falta, mais do que o que os jornalistas enfrentam, assim, às vezes, de críticas. Eu queria que essa palavra fosse para a gente pensar a falta que vai fazer a palavra do Boechat. O silêncio do Boechat vai ser grande demais. E a gente tem que pensar nesse silêncio. Ninguém é ele, ninguém tem a capacidade, que tem a soma das qualidades que ele tinha. Então a gente vai ter que, de alguma forma, suprir para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos leitores, para os nossos internautas, para quem gosta do trabalho do jornalista, mesmo quando não concorda, né? E era isso que ele ressaltava, né? Ele não falava para agradar alguém, ele não deixava de falar porque isso aí ia melindrar alguém. Ele era capaz de ter a palavra dura, forte, mas, ao mesmo tempo, que a gente sabia que se fosse o outro lado que errasse, ele também usaria a mesma medida. Ele não era um jornalista de dois pesos e duas medidas. Ele tinha uma medida. Né? O que ele estava convencido, ele externava isso para quem estava ouvindo. Né? Miriam Leitão, jornalista, colunista do Globo. É um momento extremamente difícil para todos nós. Obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da Band News FM e por compartilhar um pouquinho aí da sua experiência com o Ricardo Boechat nesse dia tão triste, Miriam. Até a próxima. Abraço a todos da Band, e que todos saibam que nas outras redações estamos todos chorando também. Obrigada, Miriam. O noticiário da sua cidade. A gente retorna a partir de agora, definitivo, tocando o barco aqui no nosso noticiário local de 20 em 20 minutos, com a nossa programação de todo o Espírito Santo, aqui comigo o Cacá e também o Leandro. Vamos juntos, estamos juntos e continuaremos juntos com vocês, principalmente os ouvintes, que é cada mensagem que são essas mensagens que estão nos ajudando e muito a tocar. Eu estava comentando, Letícia, só para a gente complementar a ideia que foi iniciada no bloco anterior, a gente estava meio emocionado ainda, óbvio, pelas mensagens que a gente está recebendo, pela participação do Barão, mas eu ia complementar dizendo o seguinte: óbvio que nós perdemos um amigo, um colega, muito difícil substituí-lo, etc., mas isso tem uma amplitude que eu não consigo dimensionar, porque o país perde muito, né? Quando um jornalista como o Boechat se vai, a questão é que o país perde uma figura que servia como um alerta, um farol, que dava os puxões de orelha que deveriam ser dados, que alertava a população, jogava luz sobre problemas para os quais a população não havia atentado. Muitas vezes vocalizava, aliás, na maioria das vezes, vocalizava aquilo que a população pensava, dava voz para a população, dizia aquilo que a população gostaria de dizer. Esses jornalistas que se dedicam como Boechat se dedicava, quer dizer, pessoas que se entregam à profissão como ele se entregou, Esses jornalistas não trabalham para eles. Eles trabalham para a sociedade, eles trabalham por vocês, eles trabalham para tentar alcançar de alguma maneira, em algum momento, o bem comum. Tentam fazer o bem. Essa é uma noção do jornalismo que muitas pessoas não têm. É aquela de que o jornalista, ele se entrega para a profissão não exatamente porque ele queira construir uma carreira, porque ele queira ser admirado como o Boechat é. Estávamos comentando aqui que raras vezes a gente viu um ambiente, um clima de comoção como ocorreu desde ontem. Mas ele faz isso sabendo que o alcance dele é o bem das pessoas, é o bem da sociedade. Ele não se serve do jornalismo. O bom jornalista não se serve do jornalismo. O bom jornalista, ele usa o jornalismo para servir as pessoas. Ele está a serviço da sociedade. E é essa perda que a gente vai ter de dimensionar mais para frente, porque a questão é como, quem, quando vai conseguir chegar em muitos momentos atender a ansiedade que as pessoas têm de falar algo de uma maneira mais contundente, às vezes usando um palavrão. Porque às vezes o palavrão é que define uma situação que seja extrema. Às vezes a ira santa, ela pede um palavrão. E ela é santa. Apesar de ser santa, ela pede um palavrão. E é uma figura como essa, quer dizer, que acabava fazendo com que a sua participação recuperasse, reverberasse pela sociedade, ganhasse amplitude, que o país perdeu. Nós perdemos, mas o país perdeu e a sociedade perdeu. A gente amanhã vai voltar, no meu caso, né, com mais tempo de comentar com vocês a respeito dessa ida do Ricardo Boechat. 11h42, a gente está indo para a rede, Letícia? Ainda não, Cacá. Uhum. Só para falar para os ouvintes, a gente está recebendo centenas de mensagens aqui. Amanhã nós vamos ter o programa. Todas essas mensagens vão para o ar, pelo menos a maioria delas. Amanhã vai ser um programa dedicado aos ouvintes, com a voz dos ouvintes. Mas eu deixo aqui a mensagem do Tiago, que é o sentimento de que milhares estão sentindo hoje. Ele conta o seguinte, ele mandou o seguinte texto para a gente. O mais esquisito é que eu não tinha ligação alguma com ele. Me senti perdendo um parente, um amigo próximo. Sei lá o que foi isso, mas foi algo que nunca senti com a perda de uma pessoa que eu não era fisicamente próxima a mim. Talvez o fato de todas as manhãs estarmos diretamente juntos ou simplesmente pelo carisma natural de quem consegue ser amado, mesmo sendo irônico, às vezes ácido em algumas situações, distribuir broncas ao vivo na sua equipe. Ele era diferenciado, era um gigante na comunicação do nosso país. Deus conforta sua família, seus amigos, colegas e principalmente seus milhões de ouvintes, que como eu perdemos uma grande referência de jornalismo humano, sério e imparcial. Nosso ouvinte, Tiago Montana. Obrigado, Tiago. Vamos à rede. As praias, os bugs, o pôr do sol e tudo que Canoa Quebrada tem de melhor, vai de Azul. Aproveite o novo voo da Azul, que te leva até o aeroporto de Aracati, pertinho da praia de Canoa Quebrada. E tudo isso com snacks e bebidas à vontade e de graça. Para saber mais, acesse voeazul.com.br, ligue para 4003-1118 ou consulte o seu agente de viagens. Azul, você lá em cima. Se a sua praia é economizar, não perca as ofertas de verão do Atacadão. O Atacadão é o maior atacadista do Brasil, por isso consegue as melhores parcerias e os menores preços para você. Aproveite as ofertas imperdíveis de refrigerantes, cervejas, sucos, sorvetes, carnes e muito mais. Para sua casa ou seu comércio, o Atacadão é o seu parceirão. Curta o verão do Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Beba com moderação. Horas 45 minutos pelo horário brasileiro de verão. Seguimos por aqui nesse dia triste após o falecimento de Ricardo Boechat. A esposa do Boechat, Verusca, destacou a generosidade do nosso âncora de todas as manhãs. Eu só consigo repetir uma frase, que é assim: meu marido, que dizia tanto que era ateu, era o ateu que eu conheço que mais praticava o mandamento mais importante, que é do amor ao próximo. Eu nunca vi alguém tão preocupado em ajudar o outro que nem ele. A gente até brincava, porque eu falava, Ele falava cheio de cristão aí, que não ajuda as pessoas. E todo mundo que é próximo, todo mundo da Band, pode confirmar isso que eu tô falando. O velório de Ricardo Boechat é realizado no Museu da Imagem e do Som, no MIS, Jardim, Zona Sul de São Paulo. É aberto ao público e vai até as 14h. O craque Neto, apresentador do Donos da Bola aqui na Band, lembra do privilégio que foi poder conviver nos últimos anos com o Ricardo Boechat. Acho que o legado do Boechat, acho que Deus foi tão generoso com ele, que nos últimos 5 anos o Boechat se tornou um ícone. Esses anos todos que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de saber que ele sempre foi um filho maravilhoso, é um pai incrível. Vamos usar aquela mensagem, né, de novo, né? Vamos lá, minha gente, toca o bar. Tocando barco por aqui com as outras notícias deste 12 de fevereiro, os atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho não vão receber, por enquanto, uma ajuda de custo da Vale. Tem detalhes de Belo Horizonte com Maria Fernanda Sinini. Está suspensa a ajuda de custo extrajudicial de R$15 mil oferecida pela Vale às pessoas que desenvolviam atividades produtivas ou comerciais em Córrego do Feijão, distrito afetado pelo rompimento da barragem em Brumadinho. A medida atende a um pedido da Defensoria Pública de Minas. Segundo o órgão, no documento não constava garantia de que o valor se tratava de uma doação. Dessa forma, não havia segurança jurídica para que o dinheiro não fosse usado como parte da indenização no futuro. A suspensão está mantida até que a empresa e os órgãos públicos competentes revisem a documentação. Os outros repasses extrajudiciais anunciados pela mineradora aos atingidos continuam vigentes. Economia. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. E Travelex Bank, o seu banco de câmbio. A safra de grãos em 2019 deve crescer 1,9% em relação ao ano passado. Os produtores devem colher ao todo mais de 230 toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. As previsões foram divulgadas hoje pelo IBGE no levantamento sistemático da produção agrícola. News. 11h48, a gente continua por aqui falando sobre o Ricardo Boechat. Estamos na linha agora com a Paloma Totti. Apresentou o Jornal da Band, dividindo a bancada com o Ricardo Boechat durante muitos anos. Oi, Paloma, quantos anos ao lado do Boechat nessa bancada, hein? Oi, Débora. Oi, Felipe. Olá. Obrigada pela oportunidade de poder, pelo menos um pouquinho, prestar uma homenagem ao parceiro de quase 4 anos de bancada. Antes disso, a gente acompanhou a Copa do Mundo, a gente fez a cobertura juntos, né? E depois eu acabei indo para a bancada do jornal. E foram 4 anos de um privilégio muito grande de poder trabalhar ao lado do Boechat. Quantas pessoas não gostariam de poder conviver alguns minutinhos, pelo menos, com ele, né? E uma admiração muito grande, uma inspiração, uma referência, um aprendizado muito grande ao longo desses quase 4 anos. A gente tinha um convívio, acho que era nítido, né? E pelo menos eu tenho sentido isso das pessoas pelas redes sociais, o bom convívio que a gente tinha, muito divertimento, uma parceria muito intensa mesmo, né? E a dor é muito grande, a tristeza é enorme, e eu fecho meus olhos e eu só consigo olhar aquele sorriso do Boechat, largo, intenso. E a saudade já é enorme, é um vazio muito grande, mas eu guardo comigo todos os momentos de alegria, de parceria, como um pai mesmo. Eu tenho até uma carta que eu guardei dele, não sei se vocês me permitem que eu leia. Claro. Foi uma carta pouco antes de eu assumir a bancada do jornal, né, de ser efetivada na bancada. Ele escreveu o seguinte: se ainda não o fizeram, nas próximas horas terão com você a conversa definitiva sobre o Jornal da Band. Esqueça todas as demais demandas com as quais, porventura, esteja comprometida e agarre a oportunidade. Repito, esqueça o resto, rompa com o que precisar romper. Todos entenderão o bom motivo. A partir daí, mergulhe de cabeça na nova etapa. Envolva-se até o limite do possível com o produto. Sacrifique-se. Sua jornada está começando e as perspectivas justificam o sacrifício. São palavras fortes, por trás delas um carinho enorme, né? Porque você percebe que ele está aconselhando, acolhendo, e mostra muito de quem é o Boixá, como era a relação do Boixá com o trabalho. Ele era incansável. Eu até vi uma entrevista dele esses dias, que ele fala que o jornalismo era muito prazeroso porque não tinha tédio, né? Todo dia, um dia novo, notícias novas, coisas novas, e trabalhar com o Boixá não tinha tédio, não havia espaço para o tédio, porque ele era muito dinâmico, muito intenso, isso se refletia no trabalho, na relação com as pessoas. E é isso, é uma figura, um homem excepcional. Eu aprendi muito com um profissional Boixá, com um homem Boixá, um marido extremamente dedicado, uma referência como homem, a começar pelo apelido, né, que ele deu à esposa, Doce Verusca. E agora eu acabei de ser mãe, então a relação dele com as filhas, eu aprendia muito, eu perguntava muito. Ele falava, Paloma, apesar do trabalho, eu tenho meu momento sagrado, eu coloco minhas filhas para dormir todos os dias. É o momento que eu tenho ali, a presença totalmente voltada para elas, é colocá-las para dormir todos os dias. Então, era isso, uma admiração que, além da bancada, além do microfone da rádio, era uma admiração como homem mesmo, como marido, pai e como amigo. Paloma, você falou, usou o termo que ele era incansável, né? E a gente acompanha que ele tinha uma paixão muito grande pelo jornalismo e por questões sociais, por resolver mesmo, desde a falha no atendimento de uma operadora de celular com um cliente que o acionava, até a falta de insumos na saúde. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a rotina no Jornal da Band, porque muitos ouvintes não imaginam, acham que o apresentador só chega lá às 7h20, na hora que começa o programa, apresenta o jornal e vai embora. E o Boixá, ele chegava aqui muito cedo, antes das 7h30 da manhã, para fazer o noticiário na rádio. Ficava aqui até 11 e pouco, quase meio-dia, e ia embora, mas voltava por volta de 4 da tarde para se preparar para o Jornal da Band. O jornal que só começava às 7h20, tem uma preparação antes. Como é que era esse detalhe de bastidor que você pode contar para a gente? Fora quando ele não tinha evento nesse meio tempo aí, entre a rádio e até chegar para a Band, né? Ele tinha muitos compromissos, uma agenda extremamente lotada e ele fazia questão de atender. Imagina, quantos estudantes que eu não vi entrarem na redação para terem o privilégio de contar com o Boixá algumas palavras dele, a presença dele em TCC, trabalho de faculdade, trabalho de escola. Era impressionante, ele gostava desse contato, né? Do contato com a massa, com o povo, ele se doava demais para as pessoas. Ah, o convívio com ele era esse, ele chegava cedo. Ele participava de uma maneira intensa do jornal, né? Analisava todas as matérias do dia, opinava, ele escrevia a escalada dele. A escalada são os principais assuntos de abertura do jornal, né? Quando você oferece o cardápio do dia para o telespectador. Então, ele tinha essa parte atuante do jornal. Durante o jornal mesmo, ele comentava muitas matérias, então ele mandava bilhetes para os editores, muitas vezes para os repórteres também, para o editor-chefe, para os editores executivos. Ele entrava uma matéria, ele já começava a escrever bilhetes e ter esse contato mesmo e dar esse feedback, né? Quando ele gostava, quando ele precisava fazer alguma crítica, ponderar alguma coisa de alguma matéria. Então, era um envolvimento muito grande com a notícia, com o produto, com a verdade. Era a verdade, né? Era de verdade. Aquilo que ele levava para o telespectador era tudo de verdade. E a capacidade de improviso dele, né, Débora? A matéria estava no ar, faltava 10 segundos para voltar para ele. De repente, ele falava, vem para mim que eu vou comentar, vem para mim que eu vou opinar. E ele não escrevia nada previamente, não tinha nada roteirizado por ele. Simplesmente vinha aquela coisa nele, a emoção, ele falava, eu preciso falar. E aí ele falava de uma maneira clara, imparcial, muito autêntica, por muitas vezes, né? A gente pôde acompanhar e relembrar alguns momentos até... O Boixá podia tudo. Podia colocar a peruca, podia... falar no telefone com a mãe dele, como teve uma oportunidade que ele falou, fingiu que estava falando com a dona Mercedes. E impressionante como ele era um jornalista atual, né? Mesmo com 66 anos, muitos anos de carreira, premiadíssimo, reconhecido, como ele conseguia atingir todas as faixas etárias, dos meus amigos, da minha idade, dos mais novos, dos mais velhos. Ele falava para todo mundo. Era impressionante. Paloma Totti apresentou o Jornal da Band durante 4 anos, quase dividindo a bancada ao lado do Ricardo Boechat, contando um pouquinho aqui pra gente, um pouquinho dessa experiência diária ao lado do Ricardo Boechat. Paloma, obrigada por nos atender num momento difícil como esse para todos nós. Imagina, obrigada a vocês, meu abraço carinhoso a todos vocês. Eu posso imaginar a dor de trabalhar num momento desse. Ontem eu até externei, né, minha admiração pela equipe, o meu respeito. Ontem o jornal, eu assisti um jornal, foi uma homenagem, assim, um jornal feito em poucas horas, e a competência, a qualidade, a sensibilidade de prestar o jornal inteiro, prestar essa homenagem ao Boechat, que é merecidíssima. Obrigada, Paloma, um beijo para você. Obrigada, um beijo, um beijo. São 11 horas e 56 minutos pelo horário de verão, noticiário da sua cidade. Na América Rental Car você aluga um carro já pronto para dirigir e trabalhar. São várias opções de veículos com manutenção e seguro já incluso. Você aluga, usa e devolve sem preocupação. Preparamos tarifas especiais para você, motorista. Aluga um carro na América Rental Car e comece a ganhar dinheiro. América Rental Car, Vila Velha, Vitória e Guarapari. america-rentalcar.com.br. Consulte nosso regulamento. Informações do trânsito aqui de toda a Grande Vitória. A gente começa pela reta da Penha. Situação complicada na descida da Ponte da Passagem, no sentido Terceira Ponte. Motorista encontra lentidão pelo menos até as imediações do prédio da Petrobras. Aí, em seguida, o trânsito melhora e volta a ficar ruim no trecho entre a Rio Branco e a Desembargador Santos Neves, já quase chegando na Desembargador Santos Neves. Isso no sentido Terceira Ponte. Daqui a pouquinho, tô de volta. Você você se esforçou para se preparar para o Enem. Agora, você não pode perder a chance de usar a sua nota e decidir o seu futuro. As inscrições para o FIES, para você conquistar um financiamento para o seu curso em uma universidade particular, vão de 7 a 14 de fevereiro. Fique atento aos prazos. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Você está ouvindo Band News no meio do dia. Pelo horário brasileiro de verão. Nós estamos na terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019, segunda hora do nosso No Meio do Dia, no meio do dia desta terça-feira, numa programação especial, ainda que por um motivo muito triste, né? Uma programação de homenagem, de lembrança e de resumo, de aprendizado, né? Agora que nos deixou o nosso Ricardo Boechat, aos 66 anos de idade, na ocorrência na região metropolitana de São Paulo, ontem, no fim da manhã, comecinho da tarde. Eu, Felipe Bueno, fico com você até as 2 horas pelo horário brasileiro de verão, hoje com a Débora Alfano ao meu lado. Fala aí, Débora. É, mais um dia difícil para todos nós, muito abalados, muito chocados ainda com a notícia da morte do Boechat. A gente volta a falar sobre o velório dele, que é realizado no Museu da Imagem e do Som, o MIS, na Zona Sul de São Paulo. Quem está por lá é a repórter Elaine Freires. Daqui a pouquinho fala a Elaine Freires conosco. O velório que começou ontem, por volta das 11 horas da noite, né, Felipe? Primeiro aberto apenas aos familiares e amigos próximos. Ao longo de toda a madrugada, a esposa do Boechat, Verusca, a mãe dele, Dona Mercedes, ficaram por lá, além dos familiares, né? Os 6 filhos do Boechat passaram a noite por lá também, com a presença de familiares, de amigos, de colegas de trabalho e também esse velório aberto ao público. Logo na sequência foi aberto ao público e muitas pessoas prestando homenagens também ao Boechat hoje. Entre os quais, o jornalista Boris Kazoy, que passou por lá e deixou um recado. Eu nunca na minha vida pude imaginar que eu viria o velório do Boechat. O Boechat era símbolo de vida. Um jornalista sério que tinha uma capacidade humorística, um carioquismo que ele trouxe para todos nós, que era muito divertido. Eu convivi com ele, tive a honra de substituí-lo, o privilégio de substituí-lo. Era o segundo âncora da Band. Me dei muito bem com ele. Bom, e como diria o Boechat se estivesse aqui? Vamos lá, minha gente, toca o barco. Vamos lá, tocar o barco com as informações do Rio de Janeiro, falando sobre a vistoria no CT do Flamengo. Fala, Cristiano Pinho. Com o objetivo de verificar a estrutura do centro de treinamento do Flamengo na zona oeste da capital fluminense e a necessidade de interdição parcial ou total do Ninho do Urubu, uma vistoria é feita nesta manhã por órgãos fiscalizadores. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Prefeitura também participam desta ação, definida ontem em uma reunião na sede do Ministério Público para tratar de assuntos relacionados ao incêndio que deixou 10 jogadores das categorias de base mortos e 3 feridos na última sexta-feira. A Defensoria Pública do Estado está trabalhando com a direção rubro-negra para definir a indenização e o apoio aos familiares das vítimas sem a necessidade da abertura de processos judiciais. Tem manchete agora de Curitiba com Ângelo Sfaier. Devem responder por tráfico de drogas e associação criminosa os 10 homens presos nesta manhã em uma operação da Polícia Federal. Os suspeitos negociavam drogas na internet, principalmente maconha, MDMA e LSD, por meio de redes sociais. Além das prisões, agentes cumpriram 10 ordens de busca e apreensão em cidades do interior de São Paulo, nas capitais de Paraná, Santa Catarina e Sergipe e no município de Divinópolis, em Minas Gerais. Se condenados, os detidos podem ser sentenciados apenas de 3 a 15 anos de prisão. Tem uma manchete agora do esporte com a Aline Fanelli. A revista France Football divulga uma lista com as 30 maiores equipes de futebol do mundo e apenas o Santos consta como clube brasileiro. O Peixe ocupa exatamente a 30ª colocação, logo atrás do América do México e do Independiente da Argentina. O Boca Juniors é o melhor sul-americano listado e ocupa o 18º lugar. A lista é encabeçada pelo Real Madrid, atual campeão do mundo. Barcelona, Manchester United, Bayern de Munique, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Siri e Arsenal completam o top 10. Band News. Tempo. Oferecimento Calcitran. Nesse cálcio eu confio. Quarta-feira vai ser um dia de alerta em grande parte do país e muita chuva é prevista. A frente fria já vai estar afastada da região sul, por isso, apesar de toda a nebulosidade, já não há expectativa de temporal. Mas as três capitais ainda podem ter chuva fraca. E além disso, o mar fica agitado no litoral de toda a região. Em São Paulo, o dia segue instável, ainda pode chover forte em alguns momentos, o céu fica com bastante nebulosidade e a temperatura cai de forma bastante significativa e fica amena na capital. O Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília vão ter um aumento na instabilidade. Pode chover forte a qualquer hora, inclusive no Rio de Janeiro, onde a máxima vai ficar mais baixa. Em toda a região centro-oeste e norte do Brasil, também pode chover forte. O sol até aparece em alguns momentos, mas várias pancadas de chuva são previstas. Salvador segue com o tempo firme, mas toda a costa norte do Nordeste e a região de João Pessoa vão ficar com muita nebulosidade e risco de chuva forte. A chuva deve ser volumosa, principalmente entre São Luís, no Maranhão, e Fortaleza, no estado do Ceará. Paula Soares, da Climatempo. A gente pode ter notado que a gente não abriu o primeiro bloco do nosso No Meio do Dia com aquela velha frase, né? Hora de conversar com Brasília, hora de conversar com o nosso Rodrigo Orengo, porque por motivos óbvios, ele participou aqui em São Paulo, né, no nosso estúdio principal, da homenagem de hoje cedo ao Ricardo Boechat. Está aqui conosco ainda, está aqui em São Paulo. E vai bater um papinho com a gente aqui o Rodrigo Orengo, nosso companheiro, nosso amigo de todas as tardes e de manhãs também. E Orengo, de vez em quando, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso estúdio. De vez em quando eu fazia aqui com o Barão, com a Carla, com o Boechat, a parte da manhã. E ele te perseguia, hein, Orengo? Eu tenho certeza que se ele tivesse aqui, ele ia falar: Rodrigo Orengo, o negócio tá feio e seu nome tá no meio. É assim, né, Orengo? Sabe que, bom, primeiro, prazer estar com vocês aqui nesse dia difícil, né? Mas sabe que a gente tava conversando com ouvintes agora? A gente foi se despedir do nosso amigo no velório, né? E é impressionante a marca, como esse bate-papo de Brasília com o Boechat, ele marcou, né? As pessoas, muita gente veio conversar comigo e dizia assim: olha, eu não acompanhava a política, muitas vezes eu não sabia o que tinha em Brasília. E o Boechat, ele conseguia tornar algo que era árido, algo complexo, algo difícil, né? E até muitas vezes desinteressante. Chato mesmo. E ele mesmo, né? Dizia isso. Ele dizia, né? Mas em algo atrativo. Uhum. Atrativo. Porque ele conseguia brincar, ele conseguia desconstruir um pouco a lógica da formalidade, do formalismo de Brasília. E esse é um grande mérito, é um grande mérito. Por quê? Porque são assuntos que a gente precisa acompanhar, né? É na capital da República, em Brasília, são tomadas as principais decisões, as pessoas precisam acompanhar, nem sempre é fácil, né? Mas a gente pode fazer de um jeito melhor, e isso que o Boechat nos ensinou. Eu estava conversando com colegas e dizendo assim: como o Boechat ajudou a transformar a nossa cobertura em Brasília. A gente entra na onda, a gente entra em ciclos viciosos lá na capital, e às vezes a gente parece estar fazendo jornalismo para autoridade, uhum. Jornalismo para político, jornalismo para jornalista, né? E a gente se esquece que a gente tem que fazer jornalismo para as pessoas. Para as pessoas. E o Boechat pegava no pé, sempre, né? Todo dia, né? Quando a gente entrava lá naqueles meandros, naquelas picuinhas políticas do Congresso, o Boechat, ele nos chamava a atenção no ar e falava, sempre perguntava uma pergunta básica, né? O que, que isso vai mudar na vida das pessoas, uhum, né? Que é a pergunta mais fundamental do jornalismo. Porque a gente faz jornalismo para isso, para as pessoas. Tornava, né, uma explicação muito didática, né, Orengo? É. Como você falou, às vezes a gente começa a se enrolar em alguns termos e ele não tinha vergonha de perguntar, né? Peraí, Orengo, o que, que isso significa? Verdade. Me explica. E o próximo passo? Mas repete. E ele ali, ele só trazia uma dúvida que era genuína da audiência. Uhum. Né? E o Boechat, a gente, antes de entrar no ar, né, às vezes ele ligava rapidinho, aquela coisa, tá começando, né? E ele tirava dúvida. Às fazia vezes no meio isso, do programa, né? Fazia isso no ar, mas uhum, a dúvida do Boechat era a dúvida do ouvinte. Claro. A gente tem um problema, às vezes, na cobertura política, é como a gente acompanha aquilo todo dia e pra gente se torna algo diário, natural. A gente se esquece que a gente tem que explicar aquilo, né? Explicar para quem não acompanha, para quem não tem aquela vivência, aquela didática. E a gente sempre fazia isso no horário do Boechat. Agora, assim, uma marca também dessa participação, né? Agora eu estava conversando com o general Augusto Heleno no velório, uhum, ouvinte cativo, uhum, todos os dias. Todos os dias ele mostrou até o radinho dele com o fone de ouvido. É como repercutia o Boechat em Brasília. Todo mundo ouvia, a gente viu diversos políticos se manifestando, políticos que eram criticados todos os dias pelo Boechat, né? E assim, se manifestando no sentido de justamente, né, valorizar algo que é democrático, a crítica é democrática, né? E a gente via também como os ouvintes muitas vezes criticavam o Boechat, chamando ele de esquerdista ou de direitista. É verdade. Esse é o exemplo maior, exemplo máximo da imparcialidade. No momento que há um acirramento muito grande, uma polarização, uma briga nas redes, né? Você ser criticado pelos dois lados é um grande mérito. O fazer dois bastidores rápidos aqui. A gente apresentando, a gente aqui na mesa com acesso ao computador mostrando as mensagens de WhatsApp e também de YouTube e de Facebook, né? Aí ia pro intervalo, por exemplo. Aí ele olhava para mim ou pro Barão, para Carla, e falava assim: "E aí? Estão metendo pau muito aí. Fala uma engraçada. Porque ele ficava tão inconformado de não ser nem de extrema esquerda, nem de extrema direita. E como você disse, chamavam ele de tudo isso e de muito mais, né? Que a gente não pode publicar. Que ele achava até divertido, né? E como você falou, é uma prova da isenção, do pluralismo, etc. Agora, o outro bastidor, o Orengo, você já, né, estava conversando com ele fazia muito tempo já. Mas você tinha um receio todas as manhãs do que ele ia te chamar? Sabe que isso era o mais legal. Isso era, assim, as pessoas sempre me perguntavam assim, e eu sempre falava: olha, o Boechat é um livro aberto. A gente entrava no ar para bater papo, e é como se a gente estivesse conversando com um amigo, né? E assim, isso te exigia um grande preparo. Dá um frio na barriga? Sempre dá, né? Mas sabe que até os repórteres em Brasília, eles falam isso: olha, quando era com o Boechat, as pessoas se preparavam demais. E as pessoas se preparavam, às vezes, para fazer uma... Se preparavam como se fosse uma reportagem de jornal, uhum, no rádio. Que só para explicar para o ouvinte, as matérias de jornal, as reportagens de jornal, elas são muito mais minuciosas, elas entram em detalhes. É diferente do rádio, que são conceitos mais amplos, uhum, né? Na TV também, até porque por causa do dinamismo. Mas tempo. Como o Boechat, ele entrava na minúcia e no detalhe, né, tinha que estar muito preparado. E era interessante que, por vezes, o Boechat sempre fazia isso, porque ele trazia dúvidas no ar, e a gente não sabia responder todas as dúvidas, né? Então a gente contextualizava. A gente muitas vezes não sabia responder aquilo, mas a gente contextualizava. E ele sabia que a gente estava fugindo da pergunta. Então ele fazia questão de reforçar: olha, não é isso que eu estou perguntando, é exatamente tal assunto, né? Mas é a magia do rádio. Eu acho que tem que lembrar aqui que o Boechat ajudou muito a transformar a cobertura de Brasília. O Boechat formou uma audiência política, inclusive, uhum, de pessoas que não acompanhavam política, e isso eu ouço muito das pessoas, que passaram a entender, a acompanhar e, por vezes, até gostar da pauta política, né? Porque o que se faz em Brasília tem reflexo imediato na vida das pessoas. Bom, a gente segue com a nossa obrigação, nosso dever de tocar o barquinho. Orengo, volta para Brasília ainda hoje? Volto ainda hoje. Vamos acompanhar lá. Tem muita coisa pela frente. Reforma da Previdência. Inclusive, foi o último bate-papo que a gente fez com o Boechat. Ele é muito cético a respeito da reforma da Previdência. Sim. mas o cenário no Congresso hoje ele é muito positivo, né? Pesquisas apontam isso, deve chegar a reforma até o fim deste mês, e aí começa uma batalha. A gente deve, lá no Congresso, acompanhar a reforma, pelo menos em todo esse semestre, vai ser a grande prioridade na capital. Então amanhã a gente já se fala pela nossa linha, no nosso horário habitual. Abração, Orengo, obrigado pela visita, boa viagem para você. Um abraço, abraço obrigado, a todos os ouvintes. Orengo. Adeus. Medi 15 minutos, horário de verão. Churrasco bom de verdade tem que ter produtos que frango. São cortes especiais, sempre saborosos, suculentos e saudáveis. E agora com mais uma deliciosa novidade: a linguiça de frango que frango. Feita 100% com carnes nobres do frango e pedaços de carne no peito e da coxa. Tudo na medida certa. O seu churrasco não deixe faltar a linguiça de frango. Atenção, torcida capixaba. Sábado a bola vai rolar na tela da TV Capixaba e você acompanha tudo aqui com a gente. A elite do nosso futebol na disputa do Capixabão 2019. Neste sábado, às 5 da tarde, Desportiva e Serra, direto do Engenheiro Araripe, ao vivo pela TV Capixaba e no Torcida S. Capixabão 2019, patrocínio da Casa Financeira. Mais crédito, mais confiança. Realização, Federação Capixaba de Futebol, Torcida S e TV Capixaba. Você quer ter mais sucesso profissional e emocional? Quer tornar 2019 o melhor ano da sua vida? Então você precisa fazer parte do curso O Poder da Ação, baseado no best-seller do Master Coach Paulo Vieira. Você vai aprender a eliminar a procrastinação e desenvolver maior foco nas suas atividades. O curso vai acontecer na Arena Vila Velha, no Shopping Vila Velha, no dia 12 de fevereiro, das 14 horas às 22 horas. Ligue para 21-42-36-92. Garanta sua vaga hoje. Já pensou em ser motorista de aplicativo? Na América Rental Car você aluga um carro já pronto para dirigir e trabalhar. São várias opções de veículos com manutenção e seguro já incluso. Você aluga, usa e devolve sem preocupação. Preparamos tarifas especiais para você, motorista. Aluga um carro na América Rental Car e comece a ganhar dinheiro. América Rental Car, Vila Velha, Vitória e Guarapari. america-rentalcar.com.br. Consulte nosso regulamento. E aí, galera? Queria ir a Bial hoje. Vai ser aonde? Não, Márcio. Vai de peixinho, por favor. Comida faz, cara. Só quero show. Quero peixe. Ah, eu não quero carne. Você tem que se decidir. Carne é coisa. Gente. A Happy Hour Terra Vista. Carnes e frutos do mar que agradam todo mundo. E ainda, rodada dupla de chopp branco e 20% de desconto aos petiscos. De segunda a quinta, de 18 às 20 horas, no restaurante Terra Vista. Você sabia que o Metro Jornal é o maior jornal do mundo? Está presente em 23 países e em 180 cidades pelo mundo afora. E o melhor, é gratuito sempre. Entregue a mais de 16 milhões de leitores todas as manhãs. Pegue o seu. Metro. O que ele faz, ninguém consegue. Meio-dia e 18 minutos. Olha, os órgãos responsáveis pela segunda ponte vão apresentar ontem ações de manutenção na ponte. A ponte é de responsabilidade compartilhada entre o DER, o Departamento de Estradas e Rodagens aqui do Espírito Santo, e também o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Na última semana, um relatório elaborado em 2017 pelo CREA sobre as condições da ponte voltou a circular nas redes sociais. O documento aponta falhas estruturais e a necessidade de manutenção na via. Tanto o DR quanto o DENIT prometem abrir as licitações para obras em breve. E o Ministério Público Estadual abriu inquérito civil público para apurar as irregularidades na ponte. Sirius FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus. Interligados, milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio. E o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. 20 minutos pelo horário brasileiro de verão. O velório do nosso Ricardo Boechat segue até as 14h no Museu da Imagem e do Som, na Zona Sul de São Paulo, de onde continua falando a Elaine Freires. Fila por aqui, de familiares, amigos, autoridades, ouvintes, pessoas que prestam suas últimas homenagens, último adeus ao nosso âncora Ricardo Boechat. Entre eles, o ouvinte Igor Moraes, que falou há pouco com a nossa reportagem, contando da relação que construiu com o Caraquinha desde quando ele começou a ouvir o Boechat, ainda no Rio de Janeiro, depois o nosso ouvinte mudou para São Paulo. Continuo ouvinte dele desde a época do Rio de Janeiro, sempre ouvia pela manhã, sempre ouvia ele lá junto com o Rodolfo Schneider, um grande parceiro da manhã, pra fazer muita falta. Hoje veio prestar sua homenagem aqui pra família, pros amigos? Vim, já falei com o Eduardo Barão, já dei um abraço nele, uma perda irreparável pro jornalismo brasileiro. As pessoas trazem flores, rosas, fotos com o Boechat, vale tudo para mostrar que teve alguma relação, alguma história, algo a contar com o nosso âncora Ricardo Boechat. O velório permanece aberto ao público até as 14h, depois o corpo será cremado às 16h em uma cerimônia fechada para familiares. O Débora Alfano, a gente também já dividiu o microfone com ele várias vezes, mas esse negócio com o ouvinte era impressionante, porque você estava do lado dele falando de alguma coisa séria, alguma coisa importante, de repente ele atendia o celular e começava a falar, onde você está? Né? E a gente fala, reforma da Previdência, o preço da gasolina, né? Algum noticiário internacional, qualquer... Como que você chama? Não sei o que tem... É uma informação aqui. E aí ele se tocava, de vez em quando ele chamava a Letícia Valente ou alguém que estivesse na redação, batia com o celular no vidro aqui do estúdio, né? Ou ele mesmo ia lá fora terminar a conversa, quando ele percebia que... Aí ele voltava e falava, tava no ar, aí, né? Aí sempre pegava um papel, né? Anotava também o contato do ouvinte, saía na redação. Vamos ligar para esse ouvinte aqui, vamos atrás dessa denúncia. Bom, e como diria Boechat, a gente continua por aqui, tocando... Vamos lá, minha gente, toca o bar. É isso aí. Vistorias de barragens são realizadas em Minas Gerais. Detalhes com a repórter Ana Luísa Bongiovanni. 50 barragens construídas no modelo a montante em Minas Gerais devem passar por inspeção diária, segundo decisão da Agência Nacional de Mineração. A medida, publicada nesta segunda-feira, vale para todas as 88 estruturas desse tipo existentes no país. O método é o mesmo da agência.